batendo a bunda no chão. No baile da 17, noite da catucada. No baile da Marconi, noite da catucada. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile do ele fala que dá catucada. No baile do G5 Live, sente a pancada aí, concorrência. Novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha, uma coco batom. Tá gravando? G5 Live. Tá gravando? Yeah! Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Este é mais um CD com a marca dele, DJ Fabinho do Máximo. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. Hoje eu tô, cara, cheio de novinha querendo me dar.